O alvorecer de cada dia traz sempre uma nova esperança com a sua presença em minha vida. Você faz com que o brilho do dia seja desenhado na noite anterior, com suas palavras confortantes e cheia de afeto. Hoje, no Dia das Mães, estou aqui através desta mensagem a me declarar o quanto você representa na minha vida, deixando meus sonhos serem embalados com sabor de realização, fazendo minha estrela brilhar mais do que qualquer outra presente na constelação. A sua capacidade de amar e servir faz com que os frutos do nosso amor sejam saudáveis e harmoniosos. Você é uma grande mãe e esposa, e quero lhe pedir que sempre me deixe repousar na sombra de sua serenidade, que sempre enxergue a certeza próspera do amanhã. Obrigado por ser essa esposa maravilhosa, que me completa. E parabéns por este dia que é dedicado a você, grande mãe.